2404 via Upper Whiskey 50, then Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Group Position, Golf Romeo, Uniform Fox Fox, then Upper Zulu 14, to Tokin Position, Brazilian Air Force 2404. Correct. Thank you very much. Para o táxi Gol no 567, 187 a bordo, alternado é com fim 3 horas e 46. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto espera chama torre no 86, Gol no 567. Autorizado táxi via Índia e Alfa, ponto espera chama torre 186, Gol no 567. Solo Salvador, Papa Papa, Charlie Tang Uniforme. Charlie Tang Uniforme, básico, encontra-se. Estou na Aerostar. 400 para São Paulo, Charlie Tango Uniforme. Sem intenção de decolar, dá 1-0 ou 1-7? Dá 1-0. Copiado, aguarde para copiar. Charlie Tango Uniforme. Para o táxi, o 3897, 1-80 a bordo, 4 horas e 12, alterna o Galeão, 3897. Autorizado via Juliette Alfa no ponto de espera, chama a torre no 86, 3897. Juliette Alfa, ponto de espera da 10, torre 1863897. E Salvador, muito boa noite, Gol no 567, ponto de espera da 1-0, pronto. 567, além decolou no 0, vento 090 graus, 14 nós. A linha decola da 1-0, Gol no 567. Tem decolagem de Gol no 567. Índia November Alpha, mantenha 1500 pés, Kennegal no 010. Mantenha-se em condições visuais, corredor Vera Cruz, reporte Paripe para ingresso no corredor Interlagos. Chivalim mantém a 10, da 3877. Pro 567, decola os 24, controle 398, bom voo e boa tarde. 398, obrigado e boa tarde, bom 567. Boa tarde, Gol no 567, passa 1600 pés, gole o cinto. Gol no 567, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. Sobe o nível 360, gole, Gol no 567. Gol 1601, chame centro Recife, frequência 133, decimal 25, alternando 125, decimal 1. 3325, obrigado, senhor. Tenha uma boa tarde. Positive 4, ready to taxi. To taxi, Colonel Tower, 186. 1186, Brasília Foster, positive 4. O Charlie Tango Uniforme, confirmando a rota, UP Zulu 16, BH, Trive e Pira. Decola da 10, a curva é à direita, na saída da Eoleda, após Leda Bridge. O controle opera em 1198 e o transponder 5560, Coteja. Charlie Tango Uniforme, autorizado em São Paulo, 400, UP Zulu 16, para Bravo Delta 1, Trive e Pira. Decolada 10, curva direita da El, Leda, Bri. Controle 119.8560. Correto, quando pronto, chame para o acionamento à torre no 86, me confirme o POB, autonomia alternativa? POB é 08, autonomia de 4 horas e 30, alternando Campinas. Chamaria a torre quando pronto, 186, Charlie Tango Uniforme. Puxa acionamento, gol no 273, está na posição 3. Autorizado, Samitax. Pará. Uau, Texas Hotel to Cross Runway 10, Brazilian Force 2404. Decolou 27, controle 119, decimal 8, tem um bom voo, boa tarde. 198, boa tarde, Salvador, obrigado, até a próxima. Motor de Salvador, boa tarde, TAM 3897, decola, passa 1700. TAM 3897, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 340, saída da EL. 340 da EL, 3897. Passando 2000, pode guardar ela? TAM 3897, autorizado, vai direto para ela. Quando der ela, passando 2397. Brazilian Force 2404 on Hotel Taxiway to Cross Runway 10. Brazilian Force 2404 approved cross the runway 10 via Taxiway Delta after Alpha. Call me before Taxiway Juliet. Via Delta, then Alpha, and I will call you to hold it to Juliet, Brazilian Force 2404. A bordo, 3 horas e 20, Campinas, vamos alterar. Pronto para iniciar o táxi. Copiado, 1273, vai seguir como número 2. Temos o banho da Força Aérea que já está na Alfa e após o mesmo, Índia e Alfa até o ponto de espera quando chama a torre no 186. É onde você viu? Era o Força Aérea passar? Índia e Alfa, 186, tá? Obrigado. Zona 4404, approval to proceed via taxi Alpha and call me on holding point 2910. Brazilian Force 2404, I will report on holding point 2910. Então, 3603, desça via para 2000 pés, reporte estabilizado no localizador. Via 2000 pés, reportará estabilizado, TAM 3603. Voo 1567, chame Centro Recife, frequência 128.8, alternando 126.0. Centro Recife 288, 260, volta 567. Brazilian Force 2404, holding point 1810, ready to take off. Good for takeoff on 1-0, and wind 070 degrees, 14 knots. Brazilian Force 2404, clear line up and for takeoff. Clear line up and takeoff runway 10, Brazilian Force 2404. Jogou na 273, estou na ponte de espera visual com você. Afirma de November Alpha na proa de Paripe, mantendo o nome 500 pés. Sente de November Alpha, reporte Paripe. Reportará em Paripe, linha November Alpha. 07, aérea, vamos ali manter na alma dela. Torre Salvador, Papa Papa, Charlie Tango Uniforme, na Aerostar, para acionamento. Personal Report Tax, Charlie Tango Uniforme. Reportarei, Tax, Charlie Tango Uniforme. Ando 125.1. Recife agora, 1-2-1-3-3-3. Confirma, 1-3-3-2-5 ou 2-5-10, alternativo? Afirmativo, 1-3-3-2-5, alternando 1-2-5.1. 3-3-2-5-2-5-1, obrigado, até a próxima. Índia November Alpha, informe a proa que está mantendo. A proa é o... Está mantendo a proa Eco agora, o Índia November Alpha. O próximo é o Paripe. Assinado 0131 no transponder. Índia November Alpha, confirme a proa. Está na proa de Paripe, Índia November Alpha. 3603, autorizado, final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. Autorizado o procedimento, reportará estabilizado no localizador, 3603. Para Confins 380, copia? Copia, 5241. Trip 5241, Confins 380, autorizado, via Pesulu 16, decola 10, curva à direita, saída da Euleta, após Leda Bridge. O controle opera em 1198 e o transponder é o 5573. Autorizado Confins nível 380 via Upper Zulu 16, decola da 10 com curva direita da Euleta após Leda Bridge. O controle 19.8 e o transponder 5573 para o trip 5241. Correto, quando pronto, só me puxar aqui acionamento, confirmando a posição, pátio 3. Positivo, senhorita, está no pátio 3 do 5241. Copiar. Ador. Final to da El Departure, faz sinal 2000. Desde 2004, escolha a identidade. Missile é positive for 04, radio contact in passing 3050 for level 320. Dial de pato climate for level 320. Copy to fly to flight level 320 and call you flight level passing flight level 220. Missile é positive for 04. Radio contact, passing 4050 for level 320. Reporting passing flight level 4000 to flight level 320. Passing 5000 Brazilian Force 2404. A Alfa se encontra agora na vertical de Paripe. Há possibilidade de pouso na 10? Índio November Alfa, confirme intenções. O senhor irá fazer o ILS? Negativo, senhora. Pouso visual normal. Posso te fazer o compasso em 6000. Índio November Alfa, vou ir na proa da rotatória. Reporte na rotatória visual com campo. Rotatória vai reportar visual com campo, Índia November Alpha. Brasília Force 2404, radio contact, climate for level 320. Climate for level 320, Brasília Force 2404. Resolta 3603. Tan 3603, complete a aproximação, chame torre 1 no 8.6. 1 no 8.6, Tan 3603. Índia November Alpha, controle. Controle, Índia November Alpha. Qual foi o motivo pela qual você não está cumprindo aí, ó, o corredor visual? O Índia November Alpha está mantendo o corredor interlado nesse momento. Negativo, o corredor é mais à esquerda, nesse ponto só interfere com a final da pista. Está ciente? O Índia November Alpha está aproximando mais para a esquerda do... Então, mantenha-se em condições visuais, sugiro para o senhor aí uma proa 055 a fim de que não interfira na final da pista 10. Tendo as informações, o Índia November Alpha está pegando a proa aqui 055. Controle, gol 1-2-3, decolado, sua escuta. Agora conforme solicitado. Controle, gol 1-2-3. 1-2-3, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída da EL. Nada EL, 360, vai subir, gol 1-2-3. Brasília Force 2404, fly direct da EL position. Fly fly direct dial position, Brazilian Force 2404. Boa noite, até 3603, passando o externo, baixado e travado, pista 10. 1003, autorizado pouso, pista no zero, vento 090 graus, 15 nós. Ajuste no zero, no zero. No zero, no zero, ajustado, autorizado pouso, pista 10, até 3603. Controle, Papalão de Aviberalfa na prova da rotatória visual com o campo. Aguarde transferência, Índia Aviberalfa. Aguardando transferência, Índia Aviberalfa, grato. Índia November Alpha, chame Torre 198.6. Torre 198.6, Índia November Alpha. November Alpha prossegue direto final do 17, reporte final de 2 milhas. Ajuste no 0 no 0. O vento uma centena com 15 nós. Vou ir na proa de Mari para a chegada da Mari, desça até nível de voo 050. Na proa de Mari para o 050, identificou 40 no meio 2590. Brasília Force 2404, fly direct B de position. Confirme de position? Bravo Romeu, Índia Delta Echo. Fly direct Bravo Romeu, Índia Delta Echo, Brasília Force 2404. Brasília Force 2404, contact Recife Center 133.5, if a neighbor 125.1. 133.7, Panable 125.1, Brazilian Force 2404. Brazilian Force 2404, 133.25. 133.25, Brazilian Force 2404. Uno 273, prossiga. Cruzando agora, 120. Frente, Uno 273, suba até nível de voo 360. Tio, vá dando transferência. Não no 7. Reportaria para direto no 7, nossa decolagem será da 120. Então, para o cruzamento da 7, já está vindo fora. Reportaria para o cruzamento da 7. 1273, Chame Centro Recife, frequência 133.25, alternando 125.1. 3325251. Graus 10 nós, Índia November Alpha. Back em acionamento, Gol 940, Gate 5. Gente, vai ter passagem à retaguarda Airbus da TAM e após o mesmo, autorizar o seu posto de estacionamento no 05, chame quando pronto para o táxi. Após passagem da nave da TAM, está autorizado, chama para o táxi, 940. Salvador, boa noite, Hotel 3197. São 3197 para o Galeão, aprovado, temos o nível 380, copia? Prossiga, senhor então. Autorizado Galeão 380 via Upper Whiskey 50 após Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14 e Toquim. Decolagem será da 10, curva à direita, saída da El. Após da El, voa Leda, após Leda, Bidev. O controle opera em 1198, transponder 5001, Cotege. Ok, então está autorizado o nível 380 para o aeroporto do Galeão. Decola da pista 10, perfil da El, transição Leda, após Leda, voa Bidev. Hora via inicial para o Whisky 50, depois prossegue para November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16, Groove, Upper Zulu 14, após o Toquim. Controle 198 e o transponder 5001, Hotel 3197. Correto, então, quando pronto, me pushback acionamento no 09. Chama na quando pronto no 09, tá? 3197. Do Salvador, Índia November Alpha, livrou na Delta para táxi até o pátio 4. Copiado, Índia November Alpha, prossegue via Alpha e reporte antes da Juliette. Reportará via Alpha, reportará antes da Juliette, Índia November Alpha. Da 1010, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, reporte estabilizado no localizador. Para 2000, 0102590, ciente.